I'll pass our night frozen under. Ouvindo meus companheiros chamando toda a boiada. A vida de boiadeiro me alegra e dá emoção, dormindo pela estrada e comendo no galpão. E quando é de boiazinha, pego de novo o estradão. Saímos tocando boiada, poeira saindo do chão. A vida de boiadeiro me alegra e dá emoção, dormindo pelas estradas e comendo nos galpão. E quando é de manhãzinha, pega de novo o estradão, saímos tocando boiada, poeira saindo do chão. Todo gado que eu vendo é de Minas e Goiás, por isso todos me adoram e tenho muito cartão. Eu amo meu Brasil, mas sou de Minas Gerais. Comprar e vender boiada é coisa que eu gosto demais.